eu sinto cheiro de saudade. Saudade. Mas eu falei que tu ia voltar arrependida. Com essa tua cara lisa. Eu vou te socorrer, eu vou fazer te chegar lá. É pra tu aprender. Rádio que dá um show. Que me virou o cabeção. Que me virou.

você mentiu e me enganava. Coração magoado, amor e não foi amado. Sofre todo dia porque foi enganado. Não sei mais o que faço. Te esquecer eu não consigo. Amei demais você e não fui correspondida. Assim. Pioneira, a rádio que mais cresce na região. Pioneira. Você disse que não sabe se, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vida no coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão, não. Soltar essa louca de paixão, amar como doer pra decidir. Só dizem sim ou não, mas você adora o ser. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a pé se eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mas faça aprender já com desembrai. Do que você disse, decida ou não. Oh, baby. Você disse que não sabe se, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa a vida no coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão, não. Soltar essa louca de paixão, amar como doer pra decidir. Só dizer sim ou não, mas você adora o ser. Eu levo a sério, mas você desfaz. Você me diz a desce ou nessa de horror. Remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sem ajudar, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mas aprender já não desesperar. O que você disse, decida ou não. Sério, mas você desfaz. Você me diz a pé se eu nessa dor. Me remete ao frio que tem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero um amor. Sei lá, me dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Posso aprender, já vou lembrar. O que você disse, decida ou não. Cecília, Beth e Flávia. meu chuchu. Vem bem pertinho, faz dentro do grupo. Do grupo para mim, do grupo para tu. Vem, meu amor, I love you, tem que dizer. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah. O que que você quer? Tem que dizer. Mas o que que você quer? Eu vou lhe contar. Eu quero beijar, eu quero apertar, eu quero botar no meu coração. Essa gatinha é cheia de emoção. Let's go! Let's go! Oh yeah! O que você diz? I love you! O que você diz? Merci beaucoup! Negrito, negrito! Uhul! Je t'aime, mon amour! Eu disse, eu te amo, girl! A rádio que toca você. Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Só para o coração, é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Tu deixa esse cara, eu largo a minha mulher. A gente vai viver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação pra nossa relação. Condenados a viver compartilhando o prazer na cela da nossa. Quem sabe vem com nós, vem, vem. Oh, oh, oh, oh. Eu quero advogar, quero o regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh. Nós somos bagunçados e refém desse pecado. Oh, oh, oh, oh. Eu quero advogar, quero o regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh. Nós somos bagunçados e refém desse pecado. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Vai galera da D30 com a mão pra cima aí, ó. Pra lá, vou joia. Bonito que só. Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia. delegacia e o polícia disse que o seu caso não tem solução. Roubaram o coração, é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Deixa esse cara, eu largo essa mulher. A gente vai viver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação pra nossa relação. Condenados a viver compartilhando o prazer na cela da nossa paixão. Bora, Zé Vitor! Não quero advogado, quero o regime fechado com você, amor. Nós somos bagunçados e refém desse pecado. Não quero advogado, quero o regime fechado com você, amor. Refém desse pecado, é bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Para Michel, barão da pizza, tá com a faixa, papai. Afonso Grimm. É bandido esse meu coração, é no prisioneiro da paixão. Por que que você foi dizendo que não? A vida é filha. Por que você foi embora dizendo que não volta mais? Saiu batendo a porta, sabendo que eu vou atrás. Me diz o que tu quer em mim. Sempre te dei o meu melhor. Por que que tu me trata assim? Baby, sabe por quê? A tua sentada é mais gostosa, do tipo que não existe mais. Morena cabulosa, é bola e sentar. Você me fez o... Eu não sei viver sem teu amor. Apagou a luz, você me fez o... A tua sentada é mais gostosa, do tipo que não existe mais. Morena cabulosa, é bola e sentar pro pai. Master Drive, o melhor pendrive do Brasil. Porta, sabendo que eu vou atrás. Me diz o que tu quer em mim. Sempre te dei o meu melhor. Por que que tu me trata assim? Baby, sabe por quê? A tua sentada é mais gostosa, do tipo que não existe mais. Morena cabulosa, bola e sentar pro... Eu não sei viver sem teu amor. Apagou a luz, você me enfeitiçou. Eu não sei viver sem teu amor. Apagou a luz, você me enfeitiçou. A tua sentada é mais gostosa, do tipo que não existe mais. Morena cabulosa, é bola e sentar pro... Pioneira, a rádio que toca você. A sintonia certa do seu rádio. Pioneira. Hora certa. 9:23. Yeah. kept it real with me from jump. It's 23 when you get dumb. I put it in and that's your song. Off top, you the sun in my morning. I tried to get away, but it's boring. You're my safe haven, I need it all alone. And you're my dime piece and I can't take less than one. Ratio 10 to 1. You get spicy. I like that Cajun on you. On occasion, that's your testimony. I like that hazel on you. I look straight in your eyes, holy matrimony. Honest. You're modest, I like it. You stay down and you're the baddest. Find you in the cut, I copped it. Honest, you kept it real with me from jump. It's 23 when you get dumb. I put it in and that's your song. Yeah, honest. It's spicy, I like it. Next time in the weed, I just might buy. Throw it back on the couch, I just might try. Justin B, I know you don't do this out. This is sneaking geese. For Diamond Clan, I'm riding a Jeep. I got in the club with all of my thugs. I'm packing that pistol P. Better watch your mouth, gotta pick a side before you jump and leap. I was selling the nickels and dimes and dubs. I'm cracking my sock, it ain't me. Baby, I like it. I'ma pull that double R to your crib just for once. It's 23 when you get done. Me and JB, we smoke skunk. Ooh. Honest. You're modest, I like it. You stay down and you're the baddest. Find you in the cut, I copped it. Honest. You kept it real with me from jump. It's 23 when you get dumb. I put it in and that's your song. No teu peito, ah.

falar com a gente, porque nossa vida é curta. Não fica de bobeira que uma vez de tutuca. Nosso pagode pode ser a solução. Samba com a gente, no partido alto ou qualquer samba dolente. É desse jeito que a gente fica contente e a galera bate na palma da mão. Se abrigue é perfeito e não deixa espaço pra solidão. Se liga aí, a felicidade pode vir no miudinho, no toque do pandeiro ou no som do cavaquinho. O samba faz bater mais forte o coração. A gente, porque nossa vida é curta. Não fica de bobeira que o mal vem te cutuca. Nosso pagode pode ser a solução. Samba com a gente, no partido alto ou qualquer samba dolente. É desse jeito que a gente fica contente e a galera bate na palma da mão. Sintonia certa do seu rádio. Pioneira. Hora certa. 9:53. Amor, amor, seus carinhos espero. É o que eu mais quero para sobreviver. Vem, por favor, eu estou lhe esperando. Coração te chamando, vem correndo me ver. É grande demais a saudade que sinto, meu bem, de você. Te amo, amor, de verdade, não sei te esquecer. Por isto volte, amor, venha ver como eu estou. Vem matar a saudade, é grande a vontade, vem me dar calor. Por isto volte, amor, venha ver como eu estou. Vem matar a saudade, é grande a vontade, vem me dar calor. Amor, amor, sobreviver. Vem, por favor, eu estou te esperando. Coração te chamando, vem correndo me ver. É grande demais a saudade que sinto, meu bem, de você. Te amo, amor de verdade, não sei te esquecer. Por isso, bom te amor, venha ver como eu estou. Vem matar a saudade, é grande a vontade, vem me dar calor. Por isso, volte amor, venha ver como eu estou. Vem matar a saudade, é grande a vontade. Já ficou entendido que o amor que vivemos é um amor proibido. Pode o mundo inteiro falar que eu fico contigo. Eu confesso, fiz tudo, não adianta, eu não mudo. Amor cego não pode ver. Sair pela cidade pra esquecer a verdade, não consigo me convencer. E até o amigo, meu maior confidente, achou graça de mim. Disse estar tudo errado, o que eu achei certo, ele nunca amou assim. Amor proibido, a minha maneira é autenticidade. Vou ficar contra o mundo, mas não posso fugir desse amor que é verdade. Amor proibido, a minha maneira é autenticidade. Vou ficar contra o mundo, mas não posso fugir desse amor que é verdade. Amor proibido, a minha maneira é autenticidade. Já ficou entendido que amor como o meu é amor de verdade. Amor proibido, a minha maneira é autenticidade. Já ficou entendido que amor como meu é amor de verdade. A sintonia certa do seu rádio. Pioneira. MC Dani, hein? Carlos! Quem é? Chão de avião. Novinha, faz ela tem pouco, tô aqui de olho, tu com as amiguinhas, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje? Vai, Abel! Novinha, faz ela tem pouco, tô aqui. Vai, Dieguinho. Tu com as amiguinhas, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado, doido pra saber. Canta, Danizinha, vai. A Danizinha tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá com um macetinho, só não pode se apaixonar. A Danizinha tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá com um macetinho, só não pode se apaixonar. Que a Danizinha tá, se apaixonar. Tá bom. Não, minha paz é mó tempo. Eu tô aqui te olhando.

pra salvar o que ainda não perdemos. Horas e 15 minutos. Pioneira, a rádio que dá um show. Cabeça. Agora... foi sincera quando me disse apareça. Não sei se foi a lua ou alguns copos de cerveja, mas esse teu sorriso já não sai da minha cabeça. Agora eu tô a caminho e nem sei o que vou falar. Não sei se já saiu ou se ainda tá no bar. Porque é madrugada e eu vou pra tua casa. Me espera, meu bem. Mas hoje tá tudo certo. Graças a Deus passou. É doer ver que esse sentimento de saudade hoje é só seu. É, já foi meu, já foi, entendeu? Não adianta nem tentar subir a voz pra falar de nós. Se for falar, conjugue no passado. Era seu, era amor, era mais, você perdeu. Vale, Natal! Você vai lembrar, querer ligar, sentir na pele o que é ser um trouxa. E vai chorar, se embriagar, mas vai passar, é uma coisinha à toa. Você vai lembrar, querer ligar, sentir na pele o que é ser um trouxa. E vai chorar, se embriagar, mas vai passar, é uma coisinha à toa. Vai durar só sua vida toda. Vai durar só sua vida toda, ia, ia. Vai durar só sua vida toda. Vai durar só sua vida toda, ia, ia. Não adianta nem tentar subir a voz pra falar de nós. Se for falar, consulte no passado. Era seu, era amor, era mais, você perdeu. Cê vai lembrar, querer ligar, sentir na pele o que é ser um trouxa. E vai chorar, se embriagar, mas vai passar, é uma coisinha à toa. Cê vai lembrar, querer ligar, sentir na pele o que é ser um trouxa. E vai chorar, se embriagar, mas vai passar, é uma coisinha boa. Vai durar só sua vida toda. Vai durar só sua vida toda, ia, ia. Vai durar só sua vida toda. Manda amor! Isaiah e Rodolfo! Valeu! Tamo juntos, menino! Hora certa! 10 horas e 21 minutos. Fique na pioneira. Daqui a pouco, mais som. Vestibular Uninta 2023.2, Campus Sobral e Campus Itapipoca. Inscrições abertas. São 27 cursos de graduação, 4 formas de ingresso e várias opções de financiamento, incluindo FIES, CREDIES e Pra Valer, exceto para medicina. Estude em um centro universitário com 24 anos de tradição e excelência reconhecida nacionalmente. Inscreva-se em vestibular.uninta.edu.br. Abrace o seu futuro. Venha para Uninta.

você já. Pra qualquer coisa tamo junto. Não falta assunto, casal maluco. Eu falo um nome e você bora lá. Eu conto um, dois, três e você já. Quem vem de fora não entende. Nossa loucura é diferente. É diferente. Bem diferente, é. Pericão. E se a gente acordasse amanhã e pegasse uma praia, nós dois, sem avisar ninguém? Estourasse o cartão, pode ter coração. Essa nossa loucura pra gente faz bem. E se a gente casasse da noite pro dia e fizesse um pagode no quarto de hotel? Onde iria zerar todo o frigobar e ficar muito louco na lua de mel? Todo apaixonado é bobo, com certeza eu sou dobro. Meu juízo se perdeu quando se juntou com você. Carol, você é mais louco do que é. Eu falo vamos e você bora lá. Eu conto um, dois, três e você já. Pra qualquer coisa tamo junto. Não falta assunto, casal maluco. Eu falo vamos e você bora lá. Eu conto um, dois, três e você já. Quem vem de fora não entende. Nossa loucura é diferente. Eu falo vamos e você bora lá. Eu conto um, dois, três e você já. Pra qualquer coisa tamo junto. Não falta assunto, casal maluco. Eu falo vamos e você bora lá. Eu conto um, dois, três e você já. Quem vem de fora não entende. Nossa loucura é diferente. É muito diferente. Outra coisa. E se a gente acordasse amanhã e pegasse uma praia nós dois, sem avisar ninguém? Senhoras e senhores, muito, mas muito carinho. Jennifer Nascimento! Salvador, te amo! E pra sorrir já chorei demais. Mas o destino convida que a gente não pense em só vai. Só vai. Agora eu sei, nas estrelas enxerguei e nas cartas confirmei que tudo levava a nós dois. Eu vou deixar onde o vento me levar. Sei que eu vou te encontrar só pra te dizer. Trago seu amor de volta. Não quero nada em troca. O que o destino uniu, ninguém vai separar. Trago seu amor de volta. Não quero nada em troca. O que o destino uniu, ninguém vai separar. Trago seu amor de volta. Nas estrelas enxerguei e das cartas confirmei que tudo levava a nós dois. Eu vou deixar onde o vento me levar. Sei que eu vou te encontrar só pra te dizer. Trago seu amor de volta. Não quero nada em troca. O que o destino uniu, ninguém vai separar. Trago seu amor de volta. Não quero nada. Pioneira AM.

Renato. Parece que é do norte. Ouça Pioneira o dia todo. Eu tô ligado na Pioneira. Sou a mesma que te ama, que te espera, que te chama, e jamais irei deixar de te amar. Oh, meu amor, defendo tanto de você. Sozinho. A sintonia certa do seu rádio. Pioneira. Acredita em anjo, pois eu sou o seu. Soube que anda triste, que sente falta de alguém, que não quer amar ninguém. Por isso estou aqui, vim cuidar de você, te proteger, te fazer sorrir, te entender, te ouvir, quando tiver cansada, cantar pra você dormir. Te colocar sobre as minhas asas, te apresentar as estrelas do meu céu, passar em Saturno e roubar seu mais lindo mel, anel. Vou secar qualquer lágrima que ousar cair. Vou desviar todo mal do seu pensamento. Vou estar contigo a todo momento, sem que você me veja. Vou fazer tudo que você deseja. Mas de repente você me beija, o coração dispara e a consciência sente dor. E eu descubro que além de anjo, eu posso ser seu amor. Vou secar qualquer lágrima que ousar cair. Vou desviar todo mal do seu pensamento. Estar contigo a todo momento, sem que você me veja. Farei tudo, tudo, tudo que deseja. Mas de repente você me beija, o coração dispara e a consciência sente dor. E eu descubro que além de anjo, eu posso ser seu amor. Anjo seu.